Patrickzinho, vem falar comigo. Diz que eu tô sumida. Responde, pois é, aqui tá tudo bem. É tudo do mesmo jeito, com os mesmos defeitos. A diferença é que alguém me aceitou do jeito que eu sou. Mas que bom que você perguntou. Só demorou um pouco pra me procurar. Eu já sabia que o seu lance ia acabar. O que começa errado nunca vai durar. Olha o que você fez. Era meu grande amor, hoje é só mais um ex. Trocou sua certeza por qualquer talvez. Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar. Tá tarde pra você me ligar. Era meu grande amor, hoje é só mais um ex. Desculpa, mas eu vou desligar. 4:15, vem falar comigo. Diz que eu tô sumida. Responde, pois é, aqui tá tudo bem. Eu tô do mesmo jeito, com os mesmos defeitos. A diferença é que alguém me aceitou do jeito que eu sou. Mas que bom que você perguntou. Só demorou um pouco pra me procurar. Eu já sabia que o seu lance ia acabar. O que começa errado nunca vai durar. Olha o que você fez. Era meu grande amor, hoje é só mais um ex. Trocou sua certeza por qualquer talvez. Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar. Tá tarde pra você me ligar. Era meu grande amor, hoje é só mais um ex. Desculpa, mas eu vou desligar. Olha o que você fez. Era meu grande amor, hoje é só mais um ex. Trocou sua certeza por qualquer talvez. Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar. Tá tarde pra você me ligar. Era meu grande amor, hoje é só mais um ex. Nunca deu certo dividir. Desculpa, mas eu vou desligar.